Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E agora a imagem aqui do. Ah, apareceu. Eu gostaria de tomar a aula de hoje para atualizar um pouco as perguntas. Tem várias perguntas aqui atrasadas. Eu não prometo que eu vou responder todas, mas fazer o possível. E aproveitar a resposta de algumas para esclarecer alguns pontos que foram dados nas aulas anteriores. Porque várias delas abrem para. Que a gente possa retomar certos assuntos que foram tratados, mas não suficientemente esclarecidos. Vamos começar aqui com a pergunta de Marra Signorelli. Já ouvi mais de uma vez na Faculdade de Letras que a obra Anunciação e Encontro de Miraceli, de Jorge de Lima, é uma espécie de heresia poética. Pelo que entendi, chamar de heresia é uma bobagem, porque a última coisa que ela pretende é afirmar alguma coisa sobre teologia. Eu posso, no entanto, com o mesmo raciocínio, dizer que poemas um tanto materialistas e desanimadores com relação à vida, como Se Te Queres Matar, de Álvaro de Campos, e Momento Num Café, de Manuel Bandeira, apenas pretendem simbolizar um estado de espírito sem com isso fazer uma afirmação perigosa e enganadora a respeito da realidade, como faz a filosofia de Cioran. Bem, aí há evidentemente uma confusão, porque a própria natureza da poesia lírica é expressar e fixar um determinado momento. Não é isso? E nós, evidentemente, não escolhemos os momentos que a nossa psique vivencia. E, evidentemente, nenhuma impressão de momento pode legitimamente ser transformada numa opinião filosófica ou teológica definitiva. O que importa ali é justamente fixar o estado de espírito daquele momento. É uma coisa sempre passageira. E fazer isso o mais, vamos dizer, fiel e expressivamente possível, né? Eu mesmo, se vocês procurarem ali no meu site, eu coloquei ali três sonetos que eu escrevi faz tempo. Vamos dizer, o estado de espírito que eles transmitem é horrível, né? Eles não expressam de maneira alguma opiniões que eu possa ter, mas coisas que num determinado momento eu estava percebendo, tá certo? Ou que estava sentindo. Está vivenciando de algum modo. E a obrigação do poeta é simplesmente expressar essas coisas de uma maneira que torne possível ao leitor identificar vivências semelhantes que ele teve. Mas aquilo que num indivíduo pode ser uma experiência de um momento, em outro pode se transformar, vamos dizer, numa convicção permanente e até, vamos dizer, num dado. Importante da sua personalidade, tá certo? Mas a poesia lírica por si, ela, a natureza dela é fixar o momento, tá certo? Evidentemente, as pessoas que tiram conclusões teológicas ou filosóficas a partir da poesia lírica simplesmente não sabem do que se trata. Você vê que, por exemplo, eu me lembro de ter escrito um soneto em que eu protestava contra o mandamento bíblico de se o teu olho direito te escandaliza, você o arranque, né? E eu dizia ali, vocês podem procurar na minha página, eu dizia, eu já arranquei 1.000 vezes, não adianta nada, né? Quer dizer, as coisas que no mundo me escandalizam, me chocam, né? Ou que em mim mesmo me chocam, eu arranco o olho, faço de conta que não vejo, esqueço, mas não adianta, a coisa continua lá, do mesmo modo, né? Quer dizer que naquele momento, quer dizer, a figura de linguagem usada por Jesus Cristo mostrou a sua insuficiência. Quando ele diz, você arranca o seu olho direito, ele está querendo dizer uma coisa muitíssimo complicada. Quer dizer, você se, vamos dizer, imunizar contra a percepção do mal que você vê, não é uma coisa tão fácil assim. Né? Não é uma questão de dizer, arranca o seu olho direito, né? E até parece que, vamos dizer, os caolhos não veem mal nenhum, né? O olho direito, tradicionalmente, simboliza, vamos dizer, a inteligência, a consciência refletida, e também o pensamento lógico, né? É evidente que o pensamento lógico muitas vezes nos leva a conclusões chocantes, ou escandalosas, vamos dizer, no sentido bíblico da palavra escandaloso, tá certo? Mas se você se privar desse pensamento, se você o reprimir ou excluir, isso não vai, realmente não vai, não vai resolver o problema. Quer dizer, o mal vai continuar vindo e entrando, né? Se ele não entra pelo olho direito, entra pelo esquerdo, tá certo? Ou entra pelos ouvidos. Então, naquele momento, eu expressava, vamos dizer, o meu desespero, a minha impotência de conseguir me vacinar contra o mal que eu percebia no mundo e em mim mesmo. Não é isso? E essa, evidentemente, uma experiência que todo mundo já teve. Né? O sujeito mais cristão do mundo já teve. Né? O próprio Cristo, no alto da cruz, por que, que ele diz, Pai, por que me abandonaste? É? Então, naquele momento, ele se sentia abandonado, o que não quer dizer que objetivamente ele estivesse dizendo que o foi realmente. Não é isso? Então, esta frase do Cristo tem que ser interpretada também como poesia lírica. Ele disse o que ele estava sentindo, o que ele estava vivenciando naquele momento, ele não estava pronunciando uma sentença teológica. Não é isso? Então, quando você lê a própria Bíblia, ali você tem vários elementos, né, puramente líricos, que expressam o que o indivíduo está sentindo no momento. Né? O famoso discurso de Jó, quando Jó protesta, né, diante de Deus, olha, eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, etc., e olha o que você está fazendo comigo. Ele diz, bom, isso era verdade, evidentemente. E o discurso que Deus dá em resposta não nega o que Jó está dizendo. Só insere aquilo dentro de um quadro maior que Jó não estava percebendo. Mas não impede que os sofrimentos fossem reais e que Jó, ao expressá-los, estivesse descrevendo exatamente a situação que era a como de Jesus Cristo no alto da cruz se sentia abandonado. Não é isso? Então, tudo isso é uma questão de você saber ler, tá certo? E, sobretudo, nunca ler com o espírito de você querer julgar teologicamente, ou moralisticamente, ou até filosoficamente o que você está lendo. Toda a literatura é uma expressão da experiência humana. E ela não pode ir além disso. No momento em que ela tenta dar um passo, além disso, você passa num discurso literário para um discurso filosófico, e daí é outro problema. Mas essa transição, se você quiser fazê-la com a obra de um poeta, você vai ter que tomar muito cuidado. Você vai ter que confrontar as várias experiências contraditórias que estão ali, né? E ver que a filosofia dele abrange todas as contradições e não apenas os vários momentos tomados isoladamente. Você não pode pegar um momento isolado e transformá-lo numa regra geral. Tá certo? Se você ler o meu texto Poesia e Filosofia, você vai ver exatamente isso. Quer dizer que a poesia se esgota na produção da obra escrita. E essa produção da obra escrita visa a fixar uma experiência enquanto tal. Não é isso? Se você decidir depois, vamos dizer, meditar sobre essa experiência e julgá-la dentro de um esquema interpretativo geral, dentro de uma concepção geral do cosmos, então você aí está filosofando. E quando você começa a filosofar, o fato é o seguinte, você não vai parar de filosofar, você não vai terminar. Quer dizer, a obra poética, ela termina no instante em que o poeta coloca o ponto final. Quer dizer, aquela forma verbal está encerrada. Mas a meditação e a compreensão filosófica disso é um processo que vai levar a vida inteira e não vai terminar nem quando você morrer. Então, a literatura tem essa característica de ser formada de obras que estão acabadas, completas e que não podem mais ser mudadas. Ao passo que a natureza da filosofia está continuamente sendo mudada. Quer dizer, você vai retornar frequentemente ao mesmo assunto, à mesma pergunta, desde vários pontos de vista e desde vários níveis de maturidade pessoal e intelectual que você vai alcançando, e você nunca vai terminar. É por isso que, vamos dizer, eu não acredito na expressão escrita, perfeita, de filosofia nenhuma. Você vê o fato de que Sócrates não escrevesse nenhum livro e de que Platão reservasse a parte mais importante do seu ensinamento para o convívio e a exposição oral diante dos seus alunos já mostra isso. Quer dizer, a natureza da filosofia é uma contínua reflexão, uma contínua meditação que nunca termina e cujos documentos escritos só atestam parcialmente as etapas percorridas. Às vezes parcialmente e de maneira muito deficiente. Né? você vê o problema do o filósofo oral. Bom, todos os filósofos são orais. Você vê o fato de que grande parte das obras filosóficas publicadas sejam transcrições de aulas. As obras de Hegel acontece isso, Edmundo Husserl e muitos outros, né? Por exemplo, Edmundo Husserl, a quase totalidade do que se publica com o nome dele são transcrições de aula. Hegel, o famoso curso dele sobre a história da filosofia, é todinho transcrição de aula, três volumes. E assim por exemplo. Isso já ilustra o que eu estou dizendo. Isso quer dizer que você imagina quanto tempo Hegel levaria para escrever o seu livro Lições sobre a História da Filosofia Universal. São três volumes de 500 páginas cada um. Não é isso? Levaria, pelo menos, né, na mais generosa das hipóteses, um ano. Ao passo que ele pode ter dado aquele curso em um mês. Tá certo? E poderia continuar falando sobre o assunto indefinidamente. Isso aí já ilustra o que eu estou dizendo. Agora, nós não podemos admitir a hipótese de um poeta que começou um poema, tá certo? E que depois foi complementando oralmente com várias versões diferentes e que nunca terminou. Então, isso seria a obra que não foi escrita, né? Nós podemos até, vamos dizer, admitir a hipótese de um poeta oral desde que os seus poemas tenham uma forma verbal acabada e isso tenha sido fixado de algum modo. Tá certo? Mas o poema que está sendo continuamente reescrito e que nunca termina, isso não existe, né? Mas a obra filosófica, ela é sempre assim. Toda obra filosófica está continuamente sendo reescrita. O sujeito acabou de publicar um negócio, no dia seguinte ele está acrescentando ou tirando alguma coisa. Todos são assim. Você vê, o único caso na história em que o sujeito disse que o que ele tinha a declarar filosoficamente estava nas suas obras e que ele não tinha mais nada a dizer foi Henri Bergson. Mas nós sabemos que a filosofia de Henri Bergson abrange um número limitado de temas e problemas. E mesmo assim, nós não sabemos se essa declaração dele corresponde inteiramente à verdade. Porque aquela obra, tal como está, ela deixa tantos problemas no ar e é impossível você dizer que Henri Bergson não tinha mais nada a pensar sobre aquilo, que ele não podia descobrir mais nada no dia seguinte. Tá certo? Então ele quis dizer que naquele momento ele não tinha nada a acrescentar. Mas será que no dia seguinte ele continuava não tendo? Será que na hora da morte ele não tinha? Eu falei, é impossível, né? Então, isso aí tem que ser afirmado e reafirmado. A finalidade da filosofia não é produzir obras. Quem produz obras é a literatura. A filosofia tem um aspecto literário, claro, mas ele é um aspecto menor e secundário. Quer dizer, produzir textos, vamos dizer, é uma ocupação à qual nós nos dedicamos apenas para facilitar o serviço para os nossos ouvintes, né? Mas ainda no século XX nós tivemos esse fenômeno do filósofo romeno Petre Tsutsia, que era um gênio fantástico, e que praticamente tudo que ele ensinou foi oral. É verdade que ele deixou também muita coisa escrita, mas o principal que nós sabemos do pensamento dele é por depoimento de terceiros, né? A exigência da obra escrita, ela vem mais, vamos dizer, da profissão filosófica tal como concebida universitariamente, onde você é obrigado a publicar X trabalhos por ano, senão você se desmoraliza. Mas veja, essa é a sua função enquanto professor universitário e não enquanto filósofo. Tanto que essa obrigação é você a compartilha com todos os professores de todos os departamentos, departamento de biologia, de física, de matemática, todos eles têm que publicar alguma coisa. Então isso não é característico, não é definitório da filosofia, né? Então, eu creio que isto aí responde à sua pergunta e esclarece alguma coisa sobre o que já foi dito antes. Eu, inúmeras vezes, eu me defrontei com este problema, a absoluta impossibilidade de registrar por escrito tudo o que eu estava ensinando nas aulas. Falei, vocês imaginam, vocês têm feito transcrições das minhas aulas? Né? Então, cada aula dá 30, 40, às vezes 50 páginas. E eu conseguiria escrever 50 páginas em uma semana? Bom, talvez uma semana ou outra eu conseguisse. Mas se você pegar a obra inteira de um escritor e você começar a lê-la em voz alta, por quanto tempo você levaria para ler em voz alta todas as obras de Shakespeare? Uma semana. Não mais de uma semana. E imagina o tempo que Shakespeare levou para escrever tudo aquilo. Então, vamos dizer, é da natureza da filosofia ela ser uma obra que está continuamente sendo refeita. O que nós estamos procurando na filosofia é uma apreensão da verdade e não a produção de uma obra escrita. Se der tempo de fixar numa obra escrita, bom, a sorte dos outros, sorte de quem vier depois. Mas não é uma coisa necessária, não é exigível, é? Aqui, pergunta do Salomão Domingos. Um pensamento me ocorreu durante a sua exposição, fui dar aula passada. Se o edifício cosmológico dominante, construído sobre os falsos pilares da autoridade científica, começa a ruir, seria correto imaginar que o vácuo criado pelo seu desaparecimento possa ser preenchido justamente pela operação do erro, como afirma o livro do Apocalipse, formando então um cenário propício ao estabelecimento do sistema religioso do anticristo? Sei que pode não ser prudente tirar certas conclusões, mas não posso ignorar essa percepção. Bom, aí você tocou no problema central do nosso tempo. Quer dizer, este período, vamos dizer, da ideologia moderna, fundada sobretudo, vamos dizer, na autoridade da ciência materialista. Isso aí está caindo, é um edifício que está ruindo por todas as paredes. E a epidemia de fraude científica que houve nos últimos 50 anos é uma coisa, vamos dizer, já é suficiente para que você perca totalmente a confiança na idoneidade da classe científica. Então, isso aí não se aguenta por mais muito tempo. De uma pergunta é exatamente essa: o que vem depois? Bom, com isso, a gente toca num outro problema que eu havia pensado em tomar mesmo como tema desta aula, e que, embora não vá explorá-lo completamente aqui, hoje eu não tenho como deixar de tocar em função justamente dessa pergunta, que é o problema das relações entre linguagem e realidade. Na modernidade, toda a modernidade, ela se dirige, a modernidade e a pós-modernidade, toda ela se destaca, entre outras coisas, entre outros traços, por uma consciência muito aguda do abismo entre linguagem e realidade, ou entre pensamento e realidade. Tá certo? No momento em que Kant isola todos os produtos do nosso pensamento, do nosso conhecimento, e os explica como criações do nosso próprio aparato cognitivo. Quer dizer, nós temos um aparato cognitivo constituído assim, assado, e tudo que nós pensamos provém, vamos dizer, das exigências internas, da estrutura interna desse aparato cognitivo. E nós não podemos ter jamais a certeza de que isso corresponde a algo no mundo exterior. Quer dizer, do mundo exterior nós só temos, segundo Kant, as experiências sensíveis. Experiências sensíveis que, segundo ele, vêm sem forma nenhuma, são caóticas. E é, vamos dizer, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa inteligência que monta tudo aquilo. Então nós não podemos saber jamais se a nossa montagem, que é a montagem que nós fizemos, corresponde a algo no mundo exterior. Essa linha de pensamento, evidentemente, ecoa o negócio da dúvida sistemática do René Descartes. Quer dizer, no momento em que um homem duvida de tudo o que ele sabe, então ele está criando, ele está ou criando ou percebendo um hiato, um abismo entre pensamento e realidade. Quer dizer, eu não sei se tudo o que eu penso é tudo imaginação, fantasia, ou se corresponde a algo no mundo exterior. Então, vamos dizer, de Descartes a Kant, a consciência deste hiato vai se tornando cada vez mais aguda. Você vê que entre os dois aparece a figura de David Hume, onde ele diz que nós não podemos ter a certeza sequer de que por trás dos nossos vários estados mentais, dos nossos vários pensamentos, existe um eu pensante. Ele diz: olha, eu vejo pensamentos, mas eu não vejo eu nenhum pensando. Isso é o que ele diz, né? Quer dizer, ele nega até o cogito ergo sum. E ele diz: cogito ergo cogito. Não sei se eu também sum. Quer dizer, o fato de que eu estou pensando realmente não significa que eu exista como substância. Eu posso existir apenas como estados momentâneos. Então, Eu tenho esse pensamento, depois outro pensamento, esse estado, depois aquele estado, etc. Mas não significa que exista um eu substancial por trás de tudo isto. Então, isso quer dizer que o hiato não é só entre o pensamento e a realidade exterior, mas entre o homem enquanto sujeito pensante e o homem enquanto sujeito existente. Quer dizer, eu não sei se o que eu penso a respeito de mim mesmo corresponde àquilo que eu sou. Eu posso estar pensando um monte de coisa, mas por baixo disso eu permaneço um total desconhecido. Né? Quando aparece depois a psicanálise com a noção do inconsciente, né? A psicanálise te convence de que por baixo do que você sabe a seu respeito existe um outro indivíduo, obscuro e desconhecido, e que esse é o seu, a sua verdadeira substância, o tal do id. Não é isto? Existe um psicanalista francês, Gérard Mandel, ele diz que longos anos de prática do psicanálise o induzem a pensar que o tal do id existe mesmo como pessoa, quer dizer, um outro sujeito desconhecido que está por trás da pessoa que está se apresentando diante dele. Né? Depois, com os estudos linguísticos, o que acontece? A linguagem vai se tornando, a linguagem, provavelmente não, as línguas vão se tornando objetos de estudo, né? Que tem a sua forma, a sua estrutura, as suas regras, a sua substância, e que não tem absolutamente nada a ver com a estrutura da realidade. Quer dizer, a própria realidade se torna objeto, né? A própria realidade, não, a própria linguagem se torna objeto de estudo e chega a um ponto em que parece que todos os nossos pensamentos sobre o mundo exterior não são senão convenções linguísticas projetadas quase que abusivamente sobre o mundo exterior. Você vê que nessa área de estudo sobre língua, literatura, etc., etc., não há praticamente ninguém que não esteja convencido de que as convenções da gramática ou da lógica predominam amplamente sobre a percepção de realidade. Não é isso? Então, esta é a tendência geral dos últimos 3 ou 4 séculos. Quer dizer, começa com a dúvida cartesiana e termina, vamos dizer, com o chamado desconstrucionismo, onde praticamente tudo o que nós imaginamos saber são apenas combinações de palavras que nós montamos na nossa cabeça, e tudo o que nós sabemos é, de fato, um dicionário. Um dicionário, um livro de gramática, né? E o resto é tudo imaginário ou suposição, quer dizer, suposições. Ou seja, o mundo da nossa linguagem, do nosso pensamento está totalmente e eternamente separado de qualquer coisa que nós possamos chamar de realidade. Então, toda este desenvolvimento histórico, essa linha de desenvolvimento histórico, a mim me parece completamente louca. Porque, com tanto mais certeza e com tanto mais força probante, eles mostram aquilo que eles estão dizendo, tanto mais na vida real eles se desmentem a si mesmos. Não é isso? Eu sempre me perguntei, por exemplo, se Kant acredita que nós só temos conhecimento dos fenômenos e nunca da coisa em si, ao escrever um livro, ele espera que eu conheça apenas o aspecto fenomênico da filosofia dele ou a verdadeira filosofia dele. Quer dizer, o fato de ele escrever o livro desmente tudo que está escrito no livro, ainda que aquilo que ele diz no livro esteja perfeitamente correto e demonstrado, etc., etc. Então, é como vamos dizer, o indivíduo que viesse da casa dele até a sua casa para te demonstrar a inexistência do movimento. Eu digo, mas por que que você veio até? Por que que você se moveu para me mostrar que não existe o movimento? Não é isso? Então, evidentemente, há algo de errado em toda esta coisa. E, por exemplo, quando nós falamos, nós sempre usamos, pelo menos nas línguas ocidentais, a maior parte das línguas que nós conhecemos, usamos essa estrutura de sujeito, verbo e objeto. Para toda esta tendência, essa tradição moderna, essa é apenas uma estrutura da própria linguagem que não tem nada a ver com o mundo exterior, né? No entanto, se você observa qualquer fato, por mais mínimo que seja, que está acontecendo, você vê que ele tem em si mesmo a estrutura de sujeito, verbo e objeto. Ou seja, o sujeito, a ação e o objeto sobre o qual incide a ação não se confundem. Mesmo quando é uma ação reflexiva, a ação que incide sobre o próprio sujeito, este sujeito, enquanto objeto, é distinto do sujeito enquanto agente da ação. Por exemplo, se você agora estava vindo para cá, de novo, observei a coisa, mesma coisa pela milionésima vez. Então você vê um carro, eu vi um carro percorrendo a rodovia 95. Então, o carro poderia estar parado. Se ele não tivesse a menor possibilidade de estar parado, ele estaria se movendo eternamente. E se ele estivesse se movendo eternamente, o seu movimento seria absolutamente imperceptível. Né? Nós só percebemos o movimento porque ele pode parar. Não é isto? Então, o que quer que fosse um movimento eterno, tá certo? Nos pareceria como se fosse um ente estável e absolutamente imutável. Então, isso quer dizer que eu só sei que o carro está se movendo porque eu sei que ele pode parar. Eu também sei que o lugar onde ele está se movendo não é ele. Porque se ele está se movendo, vamos dizer, num determinado pedacinho da rodovia 95, é porque no instante seguinte ele está em outro pedacinho e não no mesmo. Se ele se movesse permanentemente no mesmo lugar, né, na mesma, sei lá, milha 42,3, né, e ficasse ali, eu diria que ele não está se movendo, eu diria que ele está parado. Portanto, a diferença entre o carro e o lugar onde ele está se movendo é óbvio, né? E também, vamos dizer, o próprio movimento é distinto de uma coisa e da outra. Então, você vê nitidamente a estrutura de sujeito, verbo e objeto. Ou seja, como é que eu posso conceber que foi a minha cabeça, o meu cérebro, que, após ter criado a gramática, projeta indevidamente a estrutura da gramática sobre este acontecimento e o modela de acordo com suas próprias regras, passando por cima da estrutura do próprio fato exterior? Simplesmente não haveria fato exterior sem isso. Então, isso quer dizer que, do mesmo modo como nós não podemos conceber nenhuma percepção de fato considerando totalmente separado das regras da linguagem, também não posso conceber as regras da linguagem separadas dos fatos. Porque, veja, se eu olhando um carro que se move na estrada, né, eu não consigo distinguir o carro da estrada, o carro do movimento, o movimento da estrada, etc., etc., se eu confundo tudo isso, ainda que esteja havendo essa distinção fisicamente, como é que eu conseguiria perceber a distinção entre sujeito e objeto na pura gramática, que é um negócio muito mais abstrato? Seria impossível. Então, isso quer dizer que a estrutura da frase na gramática e a estrutura do acontecimento real, elas têm, vamos dizer, uma ligação muito próxima, embora permaneçam distintas. Porque se eu não fosse capaz de perceber a diferença entre o fato e a frase com que eu expresso, eu não poderia perceber o próprio fato. Ou seja, quando eu vejo o carro se movendo na rodovia 95, e digo, olha, eu vi um carro andando na rodovia 95, né? E eu tenho que saber que o carro andar na rodovia 95 é uma coisa e eu dizer isso é outra. Ou seja, a estrutura do fato se expressa de uma maneira translúcida, transparente na estrutura da linguagem. Embora essa estrutura da linguagem também possa ser concebida separadamente. Porque se eu não pudesse, eu não conseguiria distinguir entre linguagem e fato. Tá certo? E eu não poderia distinguir, portanto, entre eu ver um carro andando na rodovia 95, eu pensar num carro andando na rodovia 95 e eu dizer algo a respeito. Portanto, vamos dizer, essa autonomia da linguagem como enquanto objeto, que é, vamos dizer, o grande cavalo de batalha de todo o ciclo moderno, ela simplesmente não existe. A língua só se torna um objeto por um esforço de abstração, não naturalmente. Quer dizer, não existe isso. Aqui está a estrutura da língua e lá está a realidade. Não, as duas coisas sempre estiveram juntas. Quer dizer, eu perceber algo na realidade já é percebê-lo como uma estrutura gramatical e lógica implícita nele. E depois, refletindo sobre o que eu fiz, o que eu mentalmente produzi, eu posso tomar em consideração somente os meus atos mentais, somente a construção que eu fiz, separando o fato. Mas isto não existe, essa separação não existe em si mesma. Esta é uma reflexão posterior que faz isso. É o mesmo caso do David Hume, que fala das bolas de bilhar. Ele disse: eu vi uma bola andando e depois vi a outra se movendo, mas eu não vi causa. Eu digo: não, você não viu nada disso. O que você viu foi um fato único. Você não é capaz de dizer onde terminou o movimento da primeira bola e onde começa o movimento da bola onde ela bateu. Você viu um processo único e depois você o seccionou abstrativamente em vários pedaços, né? Quer dizer, a continuidade desse processo é que se chama causa. Não é isso? O fato de que o movimento de um objeto se prolongue no movimento de outro objeto sem que você possa cortar uma coisa da outra, essa continuidade que nós chamamos de causa. Não é? Como um único movimento é transferido de um agente para outro agente. Portanto, você viu a causa, sim. Agora você viu a causa e depois você a seccionou nos seus vários pedaços e agora você diz que não está vendo nada. Então, ele está contando a história inversa. Esse pessoal que examina a estrutura da linguagem e pretende separá-la da estrutura da realidade, está fazendo a mesma coisa. Eles contam uma história, invertida, e depois tomam essa mesma história como se fosse um objeto e começam a seccioná-la em pedaços. E daí depois não consegue juntar os pedaços de novo. Quer dizer, tudo isso é expressão de uma espécie de psicastenia, de fraqueza mental sistematizada e tornada uma ciência. Como dizia o Rui Barbosa, a estupidez também é uma ciência, né? Prova é que o Dr. Emir Sader foi eleito presidente da Casa do Rui Barbosa. Então, tudo isto nos mostra que a estrutura da linguagem é a própria estrutura da realidade, tomada, por assim dizer, em miniatura. Tá certo? Não há nenhuma inadequação profunda entre a linguagem e a realidade. Tá certo? A única inadequação que existe é o seguinte: é que nenhum de nós pode pensar tudo, nenhum de nós pode saber tudo. Então, o que quer que nós digamos é sempre incompleto. E existe um coeficiente, vamos dizer, de erro possível, graças a essa incompletude e apenas graças a ele, mais nada. Quer dizer, não há esse abismo entre linguagem e realidade, mas existe a incompletude que não é da linguagem, é a incompletude nossa, porque nós somos mortais. Nós só vivemos um tempo, nós só temos determinadas experiências e não outras, e nós só podemos falar daquilo que nós sabemos e não daquilo que os outros sabem ou de que Deus sabe. Mais ainda, observem que tudo, absolutamente tudo o que lhes chegou da realidade, sempre, desde que vocês nasceram, chegou sob a forma de fatos que se desenrolam no tempo. Não houve nada de permanente e imutável que você visse. As coisas que nos parecem permanentes são apenas coisas mais duráveis do que outras, né? Não é isso? Pronto, você vê uma montanha, né, e você vê, sei lá, o bode subindo a montanha, fala: bom, você está vendo o movimento do bode, mas a montanha está parada no lugar. Isso quer dizer apenas que a vida da montanha é mais durável que a vida do bode, mas ela também se formou um dia, ela se desfará no outro dia, embora isso possa levar milhões de anos, sei lá. E ao passo que o bode, coitado, ele vai viver 5, 6 anos, olha lá, não sei quanto dura um bode. Então, tudo o que lhes chegou sob a forma de algo que nós chamamos acontecimentos. Então, isso quer dizer que a estrutura da realidade é a estrutura de uma história. Nessa história, você distingue entre as ações e os agentes, supondo que os agentes duram menos do que as ações, porque senão eles só poderiam cometer uma ação. Não é isso? Então isso quer dizer que uma pessoa que vai durar, digamos, 60, 70, 80 anos, ela vai praticar muitas ações que vão durar menos do que 60, 70, 80 anos. E elas vão continuar mais ou menos estáveis durante esse período. Tá certo? Então, não só tudo o que acontece tem uma estrutura temporal narrativa, mas a distinção entre o sujeito e a ação é uma condição sine qua non para você perceber a ação. Assim como a distinção entre o sujeito, a ação e o objeto da ação, ainda que o objeto seja o próprio sujeito, também é necessário. Por exemplo, se você diz, fulaninho se matou. Ele não matou outra pessoa, ele matou a ele próprio. Ora, isso significa que em que sentido o objeto da ação é diferente do seu sujeito? É muito simples, porque a ação se consuma no instante que o sujeito morre. Se ele não morresse, ele diria apenas que ele tentou se matar a si mesmo e seria outra ação completamente diferente. Você só diz que ele se matou, por quê? Porque ele está morto. Mas não foi enquanto morto que ele cometeu a ação. Ele não pode se suicidar depois de morto. Portanto, há uma diferença brutal de estado entre ele enquanto sujeito da ação e ele enquanto objeto da ação. Não é isto? Então, isso, vamos dizer, qualquer ação, por mais simples que seja, é assim. Quer dizer, você pode distinguir entre dois estados do mesmo sujeito. Né, certo? E a coexistência desses dois estados seria incompatível com a ação. Por exemplo, o indivíduo penteia o cabelo. Portanto, você supõe que o cabelo dele ficou penteado, coisa que não estava antes. Né? Se já estivesse penteado, o sujeito continua penteando, você não diz que ele está penteando, você diz que está fazendo alguma outra coisa. Né? Então, mesmo uma ação simples como essa supõe uma diferença de estado e bloqueia a possibilidade da coexistência dos dois estados. Portanto, quem comete a ação reflexiva é um indivíduo tomado num determinado estado, que se transporta para um outro estado completamente diferente. Tá certo? Então, mesmo aí, a estrutura da ação continua sendo de sujeito, verbo e objeto e não poderia ser de outra forma. Não é isso? Quando, baseado nesta mesma observação, o físico David Bohm, né, no livro Totalidade e Ordem Implícita, tira a conclusão de que todos os nossos substantivos são falsos, porque tudo o que nós vemos são processos, então o único tempo verbal admissível seria o gerúndio. Ele diz uma grande besteira, porque se fosse o gerúndio, não haveria ações terminadas. Todas as ações seriam permanentes. O sujeito começa a se pentear e continua se penteando pelos séculos dos séculos. Não para dormir, nem para comer, nem troca de roupa, nem toma banho. Tá certo? Então, isso quer dizer que se a estrutura de tudo que nós conhecemos é uma estrutura temporal, essa mesma estrutura temporal exige a distinção entre substância e ação. Quer dizer, o agente é uma substância, ele não é uma ação. Isso significa que ele permanece o mesmo durante a ação. E para que o indivíduo possa se modificar durante a ação, é absolutamente necessário que algo nele continue como está. Você não pode dizer nem que o sujeito se matou, porque se ele mudou completamente durante a ação, então ele se mata e quem aparece morto é um outro. Se você diz ele se matou, é porque ele continua o mesmo depois de ele está no estado de morto. E antes estava vivo, mas ele ainda é a mesma pessoa. Não é isso? Então, isso quer dizer que a necessidade que nós temos de distinguir entre sujeito e ação é inerente à própria estrutura da realidade. Porque nenhuma ação é concebível se o sujeito não continua o mesmo durante o percurso da ação. Se ele se modifica totalmente ao ponto de passar a ser outro, então você não pode dizer que ele fez isso ou aquilo. Não é isso? Então, isso quer dizer que as estruturas fundamentais da gramática e as categorias da lógica, elas estão imbricadas na própria estrutura da realidade. E o fato de nós conseguirmos distinguir entre o fato e o pensamento, portanto, entre fato e linguagem, não significa que sejam realmente duas coisas separadas, muito menos que haja um abismo dentro delas. Porque o pensar, o perceber, o narrar e o pensar são inerentes à estrutura da própria ação. Então, por exemplo, se tem um carro percorrendo a rodovia 95, eu digo, bom, alguém vai perceber isso, né? Então, pelo menos o próprio motorista. Você não pode dizer que é o motorista que está se deslocando. Não, ele está deslocando o veículo, não é isso? Através do motor. Quer dizer, uma série complexa de ações que resulta no movimento da roda. Tá certo? Então, não é propriamente ele quem está se movendo. Ele está pondo em ação um movimento que o move também. Quer dizer, ele põe o carro em movimento e o carro o leva. Não é isso? Então, no mínimo, ele tem que ser testemunha de que isso está acontecendo. E ele perceber que o carro dele está andando não é a mesma coisa que ele fazer o carro andar. É? Mas como ele podia fazer o carro andar se ele nem pudesse perceber isto? Então, a percepção do fato, ou a pelo menos a possibilidade teórica da sua percepção, é inerente à própria estrutura do fato. Mais ainda, toda e qualquer ação afeta um objeto e, nesse sentido, introduz uma nova informação no objeto. Ou seja, se a ação não transmitisse nenhuma informação para ninguém, ela simplesmente não teria acontecido. No mínimo, transmite uma informação para o próprio agente, se é uma ação reflexiva. Tá certo? Daí por isso que eu digo que a percepção é a recepção de uma informação, é inerente à própria estrutura da ação. E nada é concebível fora disso. Né? Isso significa o seguinte, que toda afirmação descritiva que nós fazemos sobre a estrutura da realidade, afirmações que pretendem expressar dados constantes e permanentes da realidade, são afirmações puramente analógicas. Porque, como já dizia o velho Heráclito, tudo está mudando o tempo todo. Então, todas as afirmações que não são narrativas são puramente analógicas. Só as afirmações narrativas é que podem ser literais. Mas, analógico, digo eu, até que ponto? Então, eu digo, por exemplo, fulaninho foi tomar banho. Então, eu estou supondo que fulaninho conserva sua identidade, pelo menos durante, pela duração do banho, né? Que ele entra no banheiro, daí sai outro cara de lá. Se acontecer isso, é porque algo deu errado. Então, bom, tem certas pessoas que quando elas tomam banho, elas se transformam, tanto que ficam irreconhecíveis, mas não é o caso da maioria da humanidade. Então, quer dizer, esta permanência do sujeito durante o curso da ação é condição não só para que você perceba a ação, mas para que ela possa ocorrer. Não é isto? Quer dizer, se eu estou tomando banho, né, eu estou me lavando a mim mesmo e espero ficar mais limpo. Não é? Porque se eu, quando tomo banho, o vizinho aparece mais limpo e eu continuo sujo do mesmo jeito, então não fui eu que tomei banho. Está certo? Porém, esta continuidade, ela é relativa. Quer dizer, eu tomo o sujeito da frase como se fosse um ente permanente. Mas ele é permanente? Não, ele não é permanente. Ele está continuamente se transformando, ele tem uma existência temporal, ele surgiu num dia e vai desaparecer em outro. Não é isso? A não ser que ele sobreviva. Ele tem uma vida após a morte e continue vivendo eternamente. Então, isso quer dizer que toda afirmação descritiva que toma, portanto, o seu sujeito como um elemento estável, está se referindo a ele sob a categoria da eternidade. Então, nós temos essas duas maneiras de encarar, de descrever o mundo. Temos uma maneira narrativa, que imita a estrutura temporal da ação. E temos uma maneira descritiva, que pega todo este movimento, todo este transcurso temporal e o coloca dentro de uma moldura eterna. Tá certo? Ora, essa moldura eterna é invenção nossa também? Fomos nós que inventamos a eternidade? Bom, é fácil você ver, nós não precisamos demonstrar agora, que se não existe eternidade, também não existe o tempo. Isso não depende de nós, absolutamente. Portanto, tudo o que nós temos experiência se dá na clave narrativa. Mas nós só podemos ter essa clave narrativa, nós só podemos contar o que aconteceu, porque existe uma eternidade. E os entes que estão dentro do tempo, que estão se transformando, têm também uma identidade eterna, que está para cima da esfera temporal narrativa, tá certo? E que garante a possibilidade dessa esfera temporal narrativa. Então, podemos ver as coisas sob dois aspectos, no tempo e na eternidade. E só podemos ver no tempo porque vemos na eternidade. Ora, mas as nossas narrativas são todas necessariamente incompletas. Nós só podemos contar um pedacinho, que é o pedacinho que nós vimos, que nós imaginamos ou que alguém nos contou. Tá certo? E todas essas histórias, quer dizer, pouco importa se conta uma palavra, olha, eu vi um carro se mover na rodovia 95, ou que você escreva, quer dizer, história universal, ou a história do cosmos, tá certo? As duas serão igualmente incompletas. Então, todas as nossas narrativas são incompletas e é a visão da escala eterna que garante algum encaixe entre essas narrativas e a realidade. Então, é porque existe a eternidade que as nossas narrativas não precisam ser completas. Porque todo mundo tem acesso à mesma noção, à mesma expectativa de eternidade e pode, então, corrigir a relatividade das várias narrativas confrontando-as com a escala da eternidade e confrontando com outras narrativas. Muito bem. Agora, se eu disse que tudo o que acontece, acontece no tempo e transcorre no tempo, então isso significa a totalidade do universo, sem nenhuma exceção, está transcorrendo. A totalidade universal é também uma narrativa? Quem conhece essa narrativa? Só Deus. Então, quer dizer, existe uma narrativa integralmente real, que é a narrativa daquilo que efetivamente aconteceu a todos os entes e criaturas em qualquer época, sob qualquer aspecto que seja. Isto abrange, por exemplo, vamos supor, um acontecimento fugaz, como, por exemplo, uma pedrinha que rolou na montanha, como acontecimentos de enorme duração, como a formação e o desaparecimento da montanha, tá certo? E o próprio desaparecimento dos planetas e das galáxias no fim dos tempos. Então, isto aí é a narrativa divina. São Tomás de Aquino dizia que nós falamos com palavras, e Deus fala com palavras e coisas. Quer dizer, a totalidade do acontecer é a narrativa divina. Só Deus conhece. Não é isto? Então, isso quer dizer, todas as nossas narrativas são incompletas. E na medida que são incompletas, elas só são parcialmente verdadeiras. Só são verdadeiras analogicamente. Então, sempre que você conta uma história, você tem que omitir milhões e milhões e milhões de detalhes, milhões de acidentes, sem os quais aqueles acontecimentos não poderiam acontecer. Lembre-se da aula sobre o fato concreto. Quando você diz que algo aconteceu, e você percebe concretamente que aquilo aconteceu, é porque você está aberto à infinitude de acidentes sem os quais aquilo não poderia acontecer. Você não conseguiria enumerar esses acidentes todos, mas você está aberto para a multiplicidade deles, né? Se você fechar, então você está confundindo o acontecimento com a sua narrativa verbal deles. Né? O que é um erro monstruoso, porque A narrativa verbal, embora imite a estrutura do acontecer, ela resume essa estrutura e ela fecha essa estrutura numa totalidade verbalmente expressável, deixando de fora tudo aquilo que você acha que não é necessário para a compreensão do essencial. Ou seja, você narra só o essencial e tira o acidental. Mas você sabe que sem o acidental a coisa não poderia acontecer. Seria apenas uma narrativa pensada, não uma narrativa acontecida. Não é isso? Então, o que garante a realidade das nossas narrativas? É porque elas também estão acontecendo dentro da narrativa divina. Qualquer história que eu conte está sendo contada naquele mesmo momento, na escala da realidade total, que o próprio Deus está contando, ou está escrevendo naquele momento. Não é isto? Então, é essa conexão entre a nossa narrativa e a narrativa divina que nos garante a realidade do que está acontecendo. Portanto, as nossas narrativas só são verdadeiras quando elas estão abertas para que a narrativa divina as complete. Por exemplo, quando você conta certos fatos e tira algumas conclusões sobre a continuidade deles, e as conclusões que você tirou depois se revelam verdadeiras, significa que a sua narrativa estava bem encaixada dentro da narrativa divina. Por exemplo, né? Umas semanas atrás, quando deu a revolução no Egito, eu digo: não esperem que essa revolução crie uma democracia. Ela vai criar uma tirania muito pior do que a anterior e vai começar a matança. Eu disse isso. 3 dias depois começou a matança. Isso significa que a minha narrativa, a conclusão que eu tirei dela, estavam harmônicas com a narrativa divina, quer dizer, com o que iria realmente acontecer. Não é isso? Então, a previsão, a possibilidade que nós temos de prever, significa apenas isso: nós, a nossa a história, tal como nós a narramos, está aberta para uma continuação que está de acordo com a narrativa divina. Que, ou narrativa divina, ou totalidade do acontecer. Não é isso? Ora, acontece que Deus, além de estar escrevendo a narrativa total, Ele também produz uma versão verbal dela, que é a revelação. Quer dizer, Deus escreve com palavras e coisas, mas Ele também às vezes escreve com palavras. E Jesus Cristo diz a seguinte coisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que que ele quer dizer com isso? Quer dizer que esta narrativa menor que ele está fazendo em palavras, faz parte da narrativa divina enquanto tal. E a verdade delas não depende sequer da continuidade da existência dos entes a respeito dos quais ela está falando. Isso quer dizer que quando o planeta Terra não existir mais, aquilo que Jesus Cristo disse sobre a Terra continuará vigorando. Aquilo dura mais do que a Terra. Tá certo? Portanto, nós temos um guiamento fundamental para a compreensão da realidade, que é, vamos dizer, a versão divina abreviada da narrativa divina. Isto é o texto da revelação. Como sabemos, como distinguir qual texto da revelação é o verdadeiro? Porque, como você sabe, existem várias religiões, sistema de crenças, toda a sociedade tem algum sistema de crenças, ritos, símbolos, etc, etc, etc. É muito simples saber isso. Se eu disse que a narrativa revelada é um elemento da própria narrativa divina, Quer dizer, Deus fez uma versão abreviada. Mas essa versão abreviada, ela, por sua vez, faz parte da própria narrativa divina. Então, naturalmente, aquilo que está contado ali será continuado em ações subsequentes, que terão, vamos dizer, uma coerência interna com o texto da revelação. Ou seja, o texto da revelação não acaba. Ele se prolonga em acontecimentos que não estão no texto, mas estão na narrativa divina, e que mostram que aquele pedacinho que foi resumido na revelação está perfeitamente encaixado dentro da narrativa maior, da narrativa divina. Então, só podemos aceitar como verdadeiras as revelações que se prolongam em acontecimentos posteriores. Atestando a veracidade do que foi dito ali. Portanto, o teste da revelação não é o que as pessoas dizem, não é o que os teólogos dizem, não é o que os vários sistemas de crença desenvolveram, mas a possibilidade de você observar a ação divina no mundo, a ação que prolonga o texto da revelação e o confirma infinitas vezes. Isso significa o seguinte, que somente uma sequência de milagres inteiramente coerente com o texto da revelação, coerente nos mais mínimos detalhes, pode atestar que uma revelação veio de Deus. Ou que ela foi simplesmente algo que os homens intuíram, por mais elevado e espiritual que seja. Neste sentido, só há um texto revelado. Que é exatamente o da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, cuja continuidade é atestada ao longo do tempo por uma sucessão imensa de milagres, sem nenhum paralelo em nenhum outro sistema de crenças. Isso não quer dizer que acontecimentos extraordinários não sucedam em outros campos religiosos, sucedem, tá certo? Porém, nunca houve, em parte alguma, um processo de verificação como existe dentro da Igreja Católica. Nenhuma religião jamais se atreveu a testar por meios crítico-analíticos os seus supostos milagres. Isso quer dizer que os milagres alegados aqui ou ali, acontecimentos miraculosos, etc., etc., podem ser aceitos como tal ou negados como tal, porque eles também são matéria de fé. Ao passo que os milagres do Padre Pio não são matéria de fé. Você não precisa ter fé alguma para saber que aquilo aconteceu. É claro que tudo que eu estou dizendo pressupõe que vocês tenham assistido a minha aula sobre o que é um milagre. A aula que tem um resumo publicado no site da Voegelin-View. E eu acho que é o único resumo que tem por aí. Não, Olavo, a aula está disponível no site do internet. A aula por extenso? Esqueci disso aí. A aula está disponível no site do Interamerican. Interamerican.org. Então, isso significa que nós não podemos definir milagre como ruptura de leis naturais, não podemos definir milagre apenas como acontecimentos extraordinários, mas o milagre tem que ter uma coerência total, total, total com o texto da revelação, em todos os seus aspectos, e ele tem de ser considerado na sua totalidade. Você não pode isolar nele os aspectos correspondentes às várias ciências ou às várias disciplinas e estudá-los isoladamente, porque o caráter miraculoso do fato se revela justamente na conjunção inseparável desses vários aspectos. Por exemplo, suponhamos que no Milagre de Fátima você conseguisse arrumar uma explicação astronômica para a chamada dança do céu. Eu digo, muito bem. Além disso, você teria que explicar por que que este fato astronômico aconteceu com data marcada por três crianças. Porque esta conexão, as crianças disseram que ia acontecer tal hora e aconteceu naquela hora. Então não é o fenômeno astronômico em si que constitui o milagre, né? Mas ele e mais o seu anúncio. Mais ainda, teria que explicar por que que aconteceu justamente no instante em que as crianças convocaram outras pessoas e as pessoas foram, porque elas poderiam não ter ido. Mais ainda, teria que explicar como isto se conecta com as profecias que foram feitas na ocasião e que se cumpriram historicamente. Então, é esta conexão inseparável desses vários elementos que constitui o milagre. Qualquer desses elementos tomados separadamente seria apenas uma esquisitice. Tá certo? Ora, seria possível você reduzir ou negar o caráter miraculoso dessas coisas? Bom, só se você inventasse uma ciência capaz de conectar o comportamento infantil com fenômenos astronômicos. Existe essa ciência? Mas não existe. Então, ainda que você arrumasse uma explicação científica para cada um dos eventos em particular, você perderia a conexão, e é justamente essa conexão que dá o caráter miraculoso da coisa. Por exemplo, o fato daquela menina que não tinha pupilas e que o padre Pio orou por ela e ela passou a enxergar sem pupilas. Né? Bom, enxergar sem pupilas já é um absurdo, tá certo? E não há nenhuma explicação oftalmológica para isso, mas mesmo que houvesse, né, você teria que explicar por que que isso só aconteceu quando o padre Pio rezou. E mais ainda você teria que explicar por que que a menina foi procurar logo o padre Pio e não veio, por exemplo, falar comigo. Não é isso? Ou com qualquer de vocês. Então, é este, vamos dizer, é o senso do fato concreto é absolutamente necessário para você poder compreender o que é um milagre. O milagre é uma conjunção de fatores essenciais e acidentais absolutamente inseparável. E é assim que ele tem que ser julgado. Então, somente a sucessão de milagres que continua a narrativa evangélica, porque metade do tempo que Cristo passa no evangelho está lá fazendo milagres, curas miraculosas, a outra metade ele passa dando umas explicações, que se você somar todas as explicações, não dá 20 páginas. Pega todas as palavras de Cristo, tem algumas edições que traz aquelas partes do Cristo em vermelho, né? Pega todo aquele pedaço de vermelho, ajunta, você vai ver que não chega a 20 páginas. Então, você, Cristo falou muito pouco, mas diz ali na Bíblia que ele fez muitas outras coisas, além das que estão contadas ali. Não é isso? Então, a sucessão dos milagres evangélicos continua ao longo do tempo, atestando que a ação divina no mundo, e não um sistema de crenças, não algo que os homens conceberam, tá certo? E então, é ali que nós temos, vamos dizer, a verdadeira conexão entre a narrativa revelada e a narrativa divina. E a nossa própria narrativa. Então aí tudo se encaixa como se fosse várias camadas de uma cebola. E isto nos dá um senso da realidade. Então, você vê que a concepção moderna do cosmos, ela também é uma narrativa. Ela nos dá uma imagem de como teria sido a origem do cosmos, né? O seu desenvolvimento e alguns fatores mais ou menos permanentes. Aquela história de Isaac Newton, de que ele tinha descoberto as leis eternas, isso já foi para brejo há muito tempo. Não há leis eternas da natureza. Não há nenhuma lei eterna da natureza. Tudo quanto é eterno, tudo que nós podemos conceber como eterno e como imutável, se refere não ao cosmos, mas à dimensão da eternidade. Por exemplo, nós dizemos 2 mais 2 é 4 e continuará sendo eternamente. Então, 2 mais 2 é 4 é um elemento da eternidade e não do acontecer, não do cosmos. Se não existisse cosmos algum, 2 mais 2 continuariam sendo 4. Quando nós falamos da identidade, que uma coisa é ela mesma, ela só é isso na escala da eternidade. Porque na escala temporal, as mudanças de estado são tantas que você vê que você só pode conceber uma substância como idêntica a si mesma se você a conceber quer dizer, a durabilidade relativa dela transposta no plano da eternidade. No sentido que eu vejo, por exemplo, uma tartaruga dura o quê? 90 anos? 100 anos? 200 anos? Bom, ela dura um bocado, mas ela começou e ela vai terminar. Tá certo? E eu digo, mas como ela foi uma tartaruga durante este período, ela não pode se transformar numa outra coisa depois de morta e nem pode ter sido outra coisa antes dela nascer. O que quer que tenha acontecido entrou na esfera do ser, quer dizer, saiu do nada e entrou no ser. Então não pode voltar para o nada. Nada pode voltar para o nada. Não é isso? Então, ou a eternidade abrange tudo, ou não é eterna de maneira alguma. E se ela abrange tudo, então tudo que está no acontecer temporal também está na eternidade. Eu digo, durante quanto tempo está na eternidade? Eternamente. Isso quer dizer que, vamos dizer, esse abismo entre tempo e eternidade só existe do ponto de vista do tempo. Não é isso? Então, a modernidade substituiu a narrativa tradicional cristã, uma outra narrativa. É uma narrativa na qual fatos de ordem material acontecem por si, sem nenhuma causa transcendente produzi-los, e cria, vamos dizer, um mundo material à nossa volta, que não tem absolutamente nada a ver com o que nós pensamos dele. Ou seja, nós vivemos dentro deste mundo material, nós mesmos constituídos de matéria, mas nós temos um treco chamado pensamento, que é um produto do nosso cérebro. E o cérebro, então, cria mitos, lendas, culturas, etc., etc., sem que isso tenha nada a ver com a estrutura do mundo exterior. O mundo exterior, nesta concepção, vamos dizer, ele é totalmente estranho a nós. Não há a menor intimidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, tudo o que se passa dentro da minha mente reflete apenas o meu processo interior e não a estrutura do mundo externo. O primeiro que conseguiu dizer alguma coisa sobre o mundo externo foi Newton. Antes estavam todos vivendo no mundo da Lua. E Newton foi o primeiro cara que disse uma coisa certa a respeito do mundo exterior. Vocês acham que isso é possível? Não, isso é uma estupidez monumental. Então, vamos dizer, o mundo material é visto como esse abismo entre o eu pensante e o eu externo constituído de matéria, ele é uma narrativa, e é uma narrativa evidentemente falsa. Por quê? Se o mundo pensamento humano não tivesse nenhuma conexão com a natureza, se a natureza não nos dissesse nada, tá certo? Então nós teríamos estado vivendo num mundo absolutamente estranho e hostil durante milênios e teríamos conseguido sobreviver nesse meio, embora sem Newton. Quer dizer, como é que eles conseguiram sobreviver até Newton? Estavam todos errados e Newton foi o primeiro que acertou. Então, voltemos ao ponto que eu dizia. A estrutura do nosso pensamento e da nossa linguagem, ela tem uma intimidade profunda com o acontecer externo. Não existe um mundo totalmente externo. Nada é totalmente externo e nada é totalmente interno. Interno e externo são uma relação. Não são formas diferentes da substância, como pensava Descartes. Isso para substância pensante, uma substância extensa. Essa não é uma diferença de substância. Né? Essa é uma diferença relacional apenas. Não é isso? Tudo aquilo que eu vejo como externo se torna interno. Tão logo eu presto alguma atenção naquilo e aquilo adquire um significado para mim. Você veja que perceber significados no mundo exterior é a atividade mais constante do ser humano desde que ele apareceu sobre a Terra. É? Ler intenções, ler significados, ler mensagens, ler até sentimentos no acontecimento do mundo exterior é o que constitui a totalidade, vamos dizer, dos sistemas mitológicos que apareceram nas várias culturas. E eles não podem estar totalmente errados. Mesmo porque o que nós entendemos como concepção científica da natureza não é senão parte de um novo sistema mitológico, né? De uma nova narrativa mitológica, no qual, né, o homem emerge das sombras de processos físico-químicos que ele não compreende e aos poucos, depois de Newton, ele vai tomando consciência das estruturas do mundo externo até que ele consegue apreender tudo e dominar tudo. Isto é uma narrativa totalmente mitológica, como qualquer outra. Quer dizer, com a diferença de que ela, para adquirir alguma credibilidade, ela tem que esconder suas próprias origens, tem que mentir. E essa é uma diferença que a separa de todos os sistemas mitológicos do mundo. Isso quer dizer que os autores dos sistemas mitológicos antigos acreditavam neles, e Newton e Galileu não acreditam na sua própria história. Como Descartes também não. São todos mentirosos nesse sentido. Quer dizer, todos varrendo abaixo do tapete as origens para fingir que são outra coisa, que eles não são. Então, quer dizer, os sistemas mitológicos todos, ainda que não sejam de origem revelada, eles expressam algo da relação profunda entre a alma humana e o mundo exterior. E nesse sentido são verdadeiros. Não é isso? E a única diferença entre os sistemas mitológicos e a revelação cristã é que esta continua, esta não põe um ponto final na hora que terminou o Evangelho. Hein? O texto do Evangelho é enormemente fragmentado, nós sabemos disso. Hein? Então, o próprio Evangelho declara que Jesus Cristo fez muitas outras coisas que nós não lembramos ou não conseguimos documentar. E o Evangelho não pretende senão ser uma breve amostra. Não é isso? Só que essa narrativa evangélica ela prossegue e as outras não prosseguem. Nenhuma jamais prosseguiu. Por quê? Porque elas estão condicionadas, quer dizer, a determinados contextos culturais e não são transportáveis para fora deles. Por que, que a revelação cristã é? Porque ela não é uma criação cultural. Ela é um relato de fatos que de fato aconteceram e que continuam acontecendo. Mas a estrutura dela é tão mitológica quanto a das outras. Então, é uma narrativa mítica, uma narrativa que tem muitos significados, mas que se engancha na realidade através de certos conteúdos factuais que são reconhecíveis e que continuam sucedendo. Essa pergunta que o Salomão Domingos faz, ele diz o seguinte: no instante em que acaba a narrativa moderna, pode entrar uma outra coisa, e essa outra coisa pode ser a operação do erro, quer dizer, mais um sistema mitológico, desta vez inventado, de propósito, para substituir a narrativa cristã. Isso é perfeitamente possível, e mais ainda já está acontecendo. Então, a sua pergunta, o que está acontecendo é exatamente o que você diz aqui. Quer dizer, seria correto imaginar que o vácuo criado pelo seu desaparecimento, quer dizer, o desaparecimento da narrativa moderna, possa ser preenchido justamente pela operação do erro, como afirma o livro do Apocalipse, formando então um cenário propício ao estabelecimento do sistema religioso do anticristo? Sim, isso já está acontecendo. Bom, muito bem, vamos fazer um intervalo, a gente continua daqui a pouco. Então, vamos aqui recomeçar. Nós hoje temos que terminar às 8 horas exatamente, porque agora temos um bebê aqui. E nós vamos terminar antes que ele comece a dar palpites na nossa aula. É, aqui havia um aviso importante que é o seguinte. Epa. Aqui, Gustavo Caldas pede para avisar que há um grupo de alunos que se reúne para assistir às aulas em São Paulo. O grupo tem cerca de 10 pessoas e atualmente se reúne numa sala da paróquia Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, São Paulo. Quem quiser mais informações pode mandar um e-mail para gustavojc@gmail.com. Então, seria bom que esse grupo São Paulo também tivesse a transmissão por Skype, nós pudéssemos pegá-la aqui. Aqui também tem uma pergunta, Rerison Cavalcante. Ele diz que ele está aqui perto fazendo o intercâmbio com a Universidade de Maryland e gostaria de saber se eu tenho algum evento ou curso programado para os próximos meses aqui nos Estados Unidos. Ele está próximo da Virgínia e gostaria de vir até aqui. Você pode vir a hora que você quiser, você pode assistir essa aula aqui mesmo, vendo um fim de semana, passa o fim de semana conosco e assiste a aula no sábado. Você escreva para roxane.andrade@gmail.com e combine. Aqui, Kate Richard da Silva pergunta: o senhor já nos forneceu exemplos abundantes de erros e farsas do campo filosófico e científico. Você acha possível que haja um fenômeno semelhante no campo artístico, literário, plástico, teatral, etc.? A paralaxe cognitiva pode ter afetado na mesma proporção o campo simbólico da modernidade? Caso isso tenha acontecido, as consequências são diferentes no caso das artes dos artistas? Pois, como exemplo do estado de farsa que chegamos numa teoria como a da recepção que o senhor citou, pareceu bem claro que há uma confusão, provavelmente propositada, entre o estatuto ontológico da obra de arte e de uma obra teórico-científica. Bom, isso, naturalmente isso pode acontecer, e de fato aconteceu, mas todo esse campo das artes foi muito menos afetado, tá certo? Até por uma impossibilidade intrínseca, como em qualquer arte, você tem que... A ocupação principal é, como dizia Benedetto Croce, é expressar impressões. Você tem que ter as impressões, você tem que lembrar delas e você tem que conseguir traduzi-las de alguma maneira ou de outra, né? Aí nós lembramos a famosa distinção do Saul Bellow entre os intelectuais e os escritores. Quer dizer, os primeiros tentam criar ideias e ideologias e os segundos tentam transmitir as impressões autênticas. Então, muito dessa transmissão autêntica, dessa expressão autêntica, continua vigente e, aliás, nós encontramos mais objetividade, mais fidelidade à experiência autêntica no campo da literatura de ficção do que no campo filosófico. Tem muito menos falsificação ali. Embora também haja, sobretudo, coisas como esse negócio de estética da recepção, desconstrucionismo, etc., etc. Isso aí visa, mas é desorientar esses artistas para que eles percam essa capacidade. Por exemplo, se o sujeito está persuadido de que tudo o que ele tem que fazer é criar estruturas linguísticas que não significam outra coisa, senão outras estruturas linguísticas, aí está tudo acabado. Né? Mais ou menos isso é o que aconteceu com o nosso concretismo, né, no Brasil. Agora, se você pegar todas as obras concretistas, o que, que resta ali? Nada. Não tem nada para ler. Vamos ver aqui. Agora chegou mais um monte de perguntas aqui. O Ron Robson mandou aqui uma pergunta enorme, que eu não vou responder, mas, porque não dá tempo, mas eu vou ler o máximo que eu puder aqui da pergunta dele para ficar para uma próxima aula, para vocês também poderem pensar. Tenho estudado algo de epistemologia científica a partir das suas aulas sobre ciência moderna. Percebe-se com facilidade haver uma continuidade tácita entre a experiência de impotência cognitiva que funda a ontologia de Kant e as cosmologias das filosofias neopositivistas ainda ligadas à física newtoniana, do que a obra de Bertrand Russell seria exemplo. Trata-se de uma suspicácia metódica que, a pretexto de retirar todas as imprecisões do conhecimento, acabará por depurá-lo de forma idealística, a considerar apenas a causa eficiente das coisas e abandonar sua causa final. Abandonou esse, enfim, da busca de um fundamento em troca da busca de um mundo como instrumento. No entanto, o kantismo parece ter encontrado dois dos dobramentos opostos no estudo da ciência. Um deles está didaticamente imposto e exposto no ensaio de Bertrand Russell intitulado Relação entre os dados sensoriais e a física, do livro Misticismo e Lógica. Nele, Russell está preocupado em responder uma pergunta-chave para os cientistas modernos. Que relação há entre aquilo que conhecemos diretamente, os dados sensoriais, e aquilo que conhecemos através da ciência, os sensibilia ou objetos físicos, sendo físico aquele que é objeto de conhecimento da física? Há continuidade, afinal, entre aquilo que efetivamente conhecemos e aquilo que a física nos auxilia a conhecer? A sutileza aqui é que, enquanto com Kant ainda estávamos a nos preocupar em conhecer o ser, do qual o fenômeno seria uma máscara espaço-temporal, com Russell e seus pares já não estamos muito certos nem de se nos é possível alcançar um objeto tão só material de que emanam as sensações que nos chegam. Entretanto, depois de uma argumentação pueril e aborrecida, Russell dirá que os dados sensoriais são físicos e que podemos conhecê-los desde que os vejamos após garantida a construção teórica de um espaço único, um tempo único, uma matéria permanente. Essa seria uma das apresentações da corrente realística da filosofia da ciência, os que ainda acreditam haver objetividade no mundo material e que, através de métodos adequados, podemos descrevê-lo. Há, de outra parte, a correspondente corrente antirrealista ou instrumentalista, que talvez seja um segundo desdobramento do kantismo. Ela parece um misto de intuições verdadeiras minadas por uma ontologia falsa que, grosso modo, defende serem indiferentes às teorias científicas de que falam de realidades inobserváveis, os quarks, por exemplo. Se tais realidades existirem, a teoria estará correta, se não incorreta. Em ambos os casos, ela será válida. É que, segundo os antirrealistas, a ciência apenas cria ficções úteis, que, a despeito de qualquer potencial iluminador que tenham sobre a realidade, só valem enquanto ajudam a prever o comportamento das coisas observáveis. Assim, não cabe à ciência estar certa ou errada, mas somente ajudar a manipular, num certo sentido, uma gama muito pequena de aspectos do mundo. É, aliás, evidente que não se sustenta a ideia de que pertence a campos ontológicos diversos o fisicamente observável e o fisicamente inobservável. Mas tais expressões podem ser tomadas como analogias. Exemplo de antirrealista contemporâneo é Bas von Fraassen, um professor da Universidade de Bristol, Samir Okasha, exemplifica a contenda de realistas e antirrealistas. Aspas. Para os antirrealistas, a que se referem os físicos quando falam de entidades inobserváveis? Normalmente, eles afirmam que essas entidades são meramente ficções úteis, introduzidas pelos físicos a fim de ajudá-los a prever fenômenos observáveis. Para ilustrar, considere a teoria cinética dos gases, que diz que qualquer volume de um gás contém uma grande quantidade de entidades muito pequenas em movimento. Essas entidades, as moléculas, são inobserváveis. Podemos deduzir da teoria cinética várias consequências sobre o comportamento observável dos gases. Por exemplo, que o aquecimento de uma amostra de gás causará sua expansão se a pressão permanecer constante, o que pode ser verificado experimentalmente. De acordo com os antirrealistas, o único propósito de se postular entidades inobserváveis na teoria cinética é deduzir consequências desse tipo. Se realmente os gases contêm ou não moléculas em movimento, não importa. O objetivo da teoria cinética não é descrever verdadeiramente os fatos ocultos, mas apenas fornecer um modo útil de se prever observações. Podemos ver por que ao antirrealismo se chama instrumentalismo. Este considera as teorias científicas como instrumentos para nos observar a prever fenômenos observacionais, ao invés de tentar descrever a dúvida subjacente da realidade. Minha dúvida é esta. Há continuidade de experiência entre a filosofia de Kant e a dos chamados antirrealistas? Ou já seria o caso de falar em outro tipo de experiência fundante dessa filosofia? Bom, as duas correntes, elas vêm diretamente de Kant. Quer dizer, a partir do hiato criado pelo kantismo, você só tem duas alternativas. Ou você afirma dogmaticamente a correspondência entre conhecimento e realidade, sem você poder prová-la, quer dizer, você faz um ato de fé. Ou então, você nega que o conhecimento científico tem a obrigação de corresponder à realidade e afirma que a única coisa que se espera dele é que ele permita prever corretamente certos conhecimentos, certos acontecimentos. Mas o que que significa prever corretamente, se não uma correspondência entre a previsão e a realidade? Quer dizer que, nos dois casos, você cai num mecanismo circular, num raciocínio de tipo circular, uma petição de princípio. Quer dizer, então, isso aqui mostra a absoluta impotência da filosofia científica moderna de resolver o problema que ela mesma criou. Agora, isto nós podemos tomar como objeto de uma das próximas aulas, em vez de tentar esclarecer tudo agora, que realmente não dá tempo, mas achei que era útil ler a carta para você, porque é um assunto para pensar. Aqui, a Celina pergunta, qual a importância da narrativa de Maomé? Verdadeira ou mentirosa? Para que serviu? Bom, em todas as religiões, os sistemas mitológicos, você tem elementos verdadeiros e tem elementos que podem ser considerados até certo ponto revelados, quer dizer, algo que veio de Deus e se impregnou ali. Quer dizer, mas o nosso problema é que existe uma grande diferença entre a narrativa mitológica e a ação divina no mundo. Eu digo que nós só podemos aceitar a narrativa mitológica como inteiramente revelada, inteiramente divina, quando a ação de Deus se prolonga em linhas coerentes com ela. É como se dissesse, a narrativa do Evangelho não terminou, ela continua na esfera dos fatos. Ela reconhece a sua incompletude. Você vê aqui, no começo havia inúmeros evangelhos circulando, tá certo? E a igreja examinou os vários e, no fim, fechou o negócio em 4 textos, o que não quer dizer que nos outros não haja nada de verdadeiro. Então, nós não temos esse negócio, vamos dizer, de um texto revelado final, tá certo? Que já veio pronto, tá certo? Não existe isso. O texto do Evangelho, vamos dizer, ele nunca estará pronto. A ação divina se prolonga no mundo, Deus está acrescentando novos capítulos àquela revelação. E é justamente por isso que ele nos interessa. Tá certo? Não é o sentido de que não, aqui nós temos um texto revelado com a verdade final. Não é isso? Justamente esta pretensão já mostra a própria falsidade do texto. Se o texto é verdadeiro, ele não pode estar acabado, ele não pode ter uma forma final. Ele tem que prosseguir, quer dizer, a ação divina no mundo tem que acrescentar novos capítulos o tempo todo. Senão, olha, Deus disse o que tinha que dizer e foi embora. E deixou o resto tudo por nossa conta. O que é uma coisa absurda. O que não, também não quer dizer... Aliás, tem uma outra pergunta aqui. Que vem a calhar sobre isso aí. Eita. Aqui, Érico Valente, gostaria de saber se é correto afirmar que se Deus é autor da narrativa da totalidade do universo, nós somos também coautores da narrativa da vida. É claro que somos. Nós não somos puros objetos da criação. Né? Se nós não pudéssemos tomar decisão nenhuma e interferir em nada na coisa, Deus teria nos criado exatamente como criou uma tartaruga. Tá certo? E isso aí... Vamos dizer, depreciaria tremendamente a criação. Quer dizer, que se Deus não nos fizesse participar de algum modo da própria história divina, não haveria mais razão suficiente para a existência da espécie humana do que existe razão suficiente para a existência das formigas. E a nossa diferença específica teria ido embora. Deus saber o que nós vamos fazer não significa que Ele está nos obrigando a fazer. Não é a mesma coisa? Esse problema de determinismo, e livre-arbítrio é um problema absolutamente falso, porque, vamos dizer, o conhecimento total e a total liberdade são exatamente o que coincide em Deus. Então essas categorias não se aplicam a Deus de maneira alguma. O que exatamente Maomé acrescenta? Bom, o que ele acrescenta? Você vê que o Islã não é uma religião no sentido que o cristianismo é uma religião. A palavra usada realmente traduzida como religião, é a palavra din. Mas din quer, não quer dizer religião, diz que quer dizer uma legislação total, uma ordem total. Quer dizer, o Islã é, antes de tudo, uma ordem estatal. Então, ele, vamos dizer, nos dá a ideia do que seria, vamos dizer, realmente uma sociedade teocrática, que é uma coisa que, no contexto cristão, é impossível. Quer dizer, o cristianismo é compatível com vários tipos de sociedade, vários tipos de organização estatal, coisa que o Islã não é. Ele é essencialmente uma organização estatal. Vamos ver o que mais. Eu acho que não dá mais tempo de responder a nada, quer dizer. Aqui, José Corrêa de Mello, ele diz, na linha de indicação para estudarmos as línguas antigas, especialmente o grego e o latim, eu gostaria de indicar um livro de introdução ao grego antigo, que é Introdução ao Grego Antigo de Jacinto com Y e TH, Lins Brandão. Maria Olívia de Quadros Saraiva, Celina Figueiredo Lage, editora UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Eles não sei se o livro tem os mesmos méritos do Napoleão Mendes de Almeida, na gramática latina, porém, recentemente iniciei o programa proposto no livro, me parece um método acessível e progressivo. Vamos tentá-lo. Aí, Introdução ao Grego Antigo, Jacinto Lins Brandão. Eu vou mandar vir. Eu acho que não dá mais tempo de pegar pergunta nenhuma. Vamos encerrar por aqui. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.